Conversas Aleatórias. Atenção, ouvintes, hoje é domingo, 16 de fevereiro de 2014, e há um anúncio a fazer. Hoje foi o Sr. Bonaparte que definiu, que adivinhou e que acertou que esta era a emissão 65 de Conversas Aleatórias. Não a 60, não a 79, mas sim a 65. Portanto, uma salva de palmas para o Carlos Bonaparte. Já agora, corrijo que não foi adivinhar, foi saber. Saber, claro, é um sabão. E o Sr. Bonaparte é um sabão. Eu sou o Nuno Miguel. Não é sabão, é sabonete, que é mais fino. Pequeninho. Então você é que é o sabão. O Sr. Pereira é que é o sabão. Pois, sou mais porco. O Sr. Silva. O Sr. Silva esteve a falar até agora e já ouviram que a voz do Sr. Pereira, que eu introduzi, já me estragou a introdução, mas faço conta que ainda não ouviram a sua voz. E o Sr. Joaquim Pereira está ao meu lado, como já passou bem, passou mal. Agora já está um bocadinho melhor depois das gripes. Esperemos que ela não apareça outra vez, porque o tempo não ajuda. Hoje, por acaso, como está um dia de sol radioso, não sei quando é que vem a chuva outra vez, parece que já é amanhã. Olha, muito boa tarde. Essa expressão de sol radioso, quando o sol está visível, está sempre igual. Entende? Qual é a diferença entre as nuvens é que pode tapar ou não, mas o sol radioso, o sol é sempre igual. Porque precisamente não têm nuvens. Deixa cá espreitar. A toldar a radiação. Muito bem. E o Sr. Bonaparte, como é que está? Acha que o sol está radioso? Está radioso, está radiante, mas está aqui um pequeno acréscimo. É que há aqui um... C. Silva. Eu não conheço, só conheço o Migas. Não conheço o Migas. Se é com o último nome, a gente tem de... Está bem, mas tu como é que te chamas normalmente? Ah, então eu sou o Carlos Bonaparte, tu conheces Joaquim Pereira, tu era o Nuno Miguel. Aliás, no teu caso até é o Sr. Almeida, portanto, não é? Mas o Sr. Almeida. Mas espera aí. Em termos radiofónicos, eu apresento-me como Carlos Bonaparte, como Joaquim Pereira e tu como... Carlos Bonaparte, toda a razão, mas eu hoje estava a pegar com os últimos nomes. E tu como Nuno Miguel. Esqueci-me que o teu é Almeida. Mas o último nome radiofonicamente para ti é Miguel, portanto tu és o Migas. Tu és o Migas. Então para ti eu sou o Marco Paulo. Bom. Pronto. Ai! Quem foi isso? Nós dois. Eu quando ouço ou vejo, dá-me uns tiques. Ah. Olha, os comerciantes do Porto querem reunir com o governo após um salto em pleno dia. Não acha que a cidade está uma pouca vergonha, Joaquim Pereira? E é só a cidade, não é o país e não é o mundo até. Estamos todos... Não comecemos por aí. Sábado de manhã, Rua Santa Catarina, chegam lá quatro indivíduos e assaltam uma ourivesaria assim num sábado de manhã e pronto, está feito. É fácil, mas hoje em dia... E há daquele que apresenta queixa, porque quem apresenta a queixa é que é preso. Bom, nós hoje vamos falar sobre uma notícia recente, que no fundo é uma repetição de 2012, porque... Na altura ainda não havia conversas naquela altura. Naquela altura ainda não havia conversas aleatórias, portanto hoje para nós é uma estreia. Falar sobre uma notícia que surgiu na quinta-feira, se não me engano, em que o Porto, a cidade do Porto, foi eleita melhor destino europeu do ano. Ou o nome original. É porque o Porto, enquanto clube, melhor destino da América Latina. Foi um bom trocadilho do Sr. Almeida. Então, no nome bem português, European Best Destination 2004. Ainda ontem estive a ver um bocadinho do noticiário numa entrevista no canal televisivo do Jornal Económico, ou seja, o Económico TV, em que o homem começa a falar e diz: é uma boa maneira de scouting e nesta operação de marketing e eu estou no Football Talent Spy. Era só para falar dos portugueses. Nós estamos uma categoria. O português está, como sempre esteve, em decadência. Como sempre esteve. Também se estivéssemos sempre em decadência, nesta altura já estávamos no fim do... Já não estávamos. Estamos quase a atingir o núcleo da Terra. Olha, pelos vistos não estávamos, porque o Porto foi eleito o melhor destino europeu do ano. Para quem? Para os estrangeiros. Ah, para quem decide isto. Mas para quem vive cá no Porto... Bom... Cá não, lá, porque nós estamos em Gaia. A notícia indica que havia 20 cidades a concorrer a este... Cidades, quer dizer, não é só cidades. Madeira não é uma cidade e também era um concorrente à conquista deste galardão, digamos assim, que é, não há propriamente uma cerimónia de entrega de prémios, mas pronto. A Madeira ficou no sexto lugar e havia Roma, Barcelona, Londres, Paris, Berlim. Mas a votação na internet, ou seja, se os portugueses votaram mais do que os outros, claro que o Porto e a Madeira iam ficar lá em cima. Mas não interessa. Melhor destino europeu, cilindrou a concorrência de peso. O Porto, a organização do evento à Fugas, é assim que se diz pelos vistos, conseguiu 14,8% dos votos, muito à frente de Zagreb, capital da Croácia, 10,2%, e a votação decorreu entre 22 de janeiro e 15 de fevereiro, e 12 de fevereiro. No restante top 5 europeu, Viena, capital da Áustria, em terceiro lugar, Nicósia, que é a capital de Chipre do Sul, e Budapeste, capital de Turquia. Hungria. Era uma coisa. Turquia Ankara. Porquê que se chama Budapeste? Turquia Ankara. Porquê, Joaquim Pereira? Por acaso não sei. Budapeste não. Budapeste. Estás a brincar comigo? Não, não estou. Porque do lado é Buda. É atravessado pelo rio, que agora não me lembro o nome. E do lado é Buda. E do outro lado é Peste. De maneira que eram duas cidades. Mas como hoje congregaram, como por exemplo Porto e Gaia, daqui por uns anos, é Portugaia. Em vez de ser Portugal, é Portugaia. Portugaia. E o Nino ficou Budapeste. Muito bem. Mas não sei se é o Danúbio que passa na Hungria. Passa. E ele como passa por tantos países. É o maior da Europa. Como é que eu fiquei com isso? Há muitos anos que também vi que Budapeste era a capital da Turquia. Não. Da Turquia, Istambul. Budapeste, Hungria, Bucareste, Roménia. Istambul ou Ankara? Eles que andam sempre a trocar. Não, Ankara. Ankara é a capital. A capital. Istambul é a cidade mais preferida, mas não é a história da Holanda, de Haia e Amsterdão e tal. Bom, não é Istambul. Ou então Brasília, Rio de Janeiro e Brasília. Que é que separa a Ásia do... Exatamente. Tem lá uma ponte que se você que começa na Europa e acaba a ponte na Hungria. Na Ásia. Ora bom, é a segunda vez que o Porto é eleito. Eleita a cidade que protagoniza o melhor destino europeu. Mais uma vez. Eu hoje estou muito. Só me apetece. Tive muito tempo sem falar e hoje vou falar. Já há duas semanas não estava aqui, anda lá. E por conseguinte, o que é que eu ia dizer? essa frase é um bom princípio. A entidade que promove isto é mais um nome bem português: European Consumers' Choice. Em português, traduzindo a escolha dos consumidores europeus. E é uma organização sem fins lucrativos e tal e tal. A pergunta de hoje é, Joaquim Pereira, o que é que o Porto tem para oferecer? Ora bem, como santos da casa não fazem milagres, os portuenses não conhecem o Porto. E eu tenho aqui ao meu lado um senhor Silva, que às vezes tem de lhe servir de cicerone a mostrar-lhe o Porto. O Porto aqui. Partes do Porto. Sim, claro, não vamos. Num dia só conseguimos visitar o Porto todo. Precisamente os sítios onde nasceu o Porto. Quer dizer, mais junto ao rio e as imediações, porque os arredores do rio já é uma parte muito moderna e já não tem nada a ver. Há umas construções. Esta outra, que, mas 90% dos portuenses não conhecem o Porto. Claro que o turista, quando chega ao Porto, vai visitar isto e aquilo e aquilo, e tem às vezes cicerones e tal para isso. O portuense, quando vai ao estrangeiro, à Espanha ou à França, claro, também vai visitar isto e aquilo, que como cá, os franceses ou os espanhóis também não frequentam esses sítios. A pessoa, no ramo-ramo da sua vida, olha para ali e para lá, não se está, nem se lembra sequer de olhar para os prédios, olhar de para entender ali. O que está à sua volta. Portanto, nada. É só me segue da sua vizinha a correr para ali, a correr para lá, e não repara em nada. E então, por isso mesmo, penso eu, não sei se a votação foi assim, mas deviam ser os estrangeiros que, ou as companhias de turismo, ou qualquer coisa assim, que denominaram isto. Porque não estou a ver os portugueses, os portuenses, a fazerem votação nisto. o falou aí do Rio, sabe? O Rio Douro é talvez os quatro maiores, quatro rios mais importantes, digamos assim, da Península Ibérica, ao lado do Tejo, do Guadalquivir e o Ebro. E do Ebro. Sabe que o Ebro, o antigo nome era Iberus Flumen, daí o Iberus, ligado à Península Ibérica, e aos Iberos, que era o povo ainda pré-romano a habitar na Ibéria. Exatamente. Sabia disso, o nome antes, antigo do rio? Antes de virem os... A Ibéria era o sangue de trabalho. Eram os Iberos e os Celtas, que também vieram por aí abaixo. Daí era um grupo que se chama... Que era os... Ah! Celtibero. Não é um grupo. Não é um grupo, é a música do... Ah, é do Júlio Pereira. Celtibero. Mas os Celtiberos foram... Foi um povo que... Já cá estavam os Iberos. E eram os Celtas e ficaram os Celtiberos. Ainda hoje há referências, por exemplo, nos povos espanhóis. O Celta de Vigo. Não. Obviamente que vem daí. E o próprio Betis é a Península Bética, que é das zonas com mais história de Espanha. Península Bética, sim, no sul de Espanha. Sim, onde é Sevilha. Já tinha sido uma península. Então, ao Betis de Sevilha. Deve ser o Betis por causa do Betis. O Celta de Vigo. O Porto diz aqui que é o responsável desta entidade. É muito mais do que a comida, é muito mais do que a história, até mais do que as paisagens e do que o maravilhoso Douro, mais do que o mar. É um destino vibrante, um destino que tem muito mais para oferecer aos viajantes. Carlos Bonaparte, que diz? Que noção tem do Porto, cidade? Já agora antes de dizer que... Ainda não. Vocês hoje, eu sou um interruptor, estou sempre a ligar. Lá está. Quem diz que o Porto é um destino vibrante, etc, etc, é um francês. Se não é francês, é belga, que se diz fã da região. Ora, é preciso vir de estrangeiros para poderem dizer isso, e com muita razão. E ele mais à frente diz que o Porto nunca perdeu e mantém a sua identidade, a sua alma. E isso é capaz de ser verdade na maioria dos casos. Em parte. O seu povo, o seu orgulho, a energia e o entusiasmo dos portugueses. Já foi tempo que era assim. Hoje o portuense perdeu o seu amor à cidade. E tanto assim é que o Porto, como habitação, está a perder pessoas que estão todas a ir para os arredores. Isto é uma consequência da demografia. Não é democracia, mas sim demografia, que os povos abandonam os centros e deixam os centros para os visitantes. Carlos. Só um parênteses. Alguém sabe o que é demografia? Demografia? Sim. É o estudo do povo. Não. Então. É a escrita do diabo. Demo. Demografia. É como a democracia, é o diabo que nos governa. Mas isso é real. Isso é real. Pronto, mas é assim. Outra interrupção. O Carlinhos. O Sr. Almeida, desculpe. Está a seguir as minhas pisadas, e tu sabes muito bem, eu não vou às origens dessas palavras. Mas ele também já a fazia. Antes de você nascer, já ia lá andava a fazer. Aliás, eu também tenho um artigo muito interessante que eu escrevi, do... Eu agora não sei a sigla disto, eu vou dizer assim, que é o INRABO, que é o Instituto Nacional... Não sei quem é Bonapartistas, eu tenho isso aí. Instituto Nacional dos Republicanos da Assistência. Burocrática ocidental. E depois, pronto, que há um departamento que estudou a grafia no miologia. Na quê? Miologia. Grafia, nomia e logia. Mas pronto, voltando ao Porto. Seguiremos ao Porto. Voltando ao Porto. Claro que na tua perspectiva não vais analisar os monumentos, as edifícios, claro, e tal, mas a noção que tens das pessoas. Mas outra coisa que se calhar até posso reparar mais é assim, não é que é assim, o orgulho, bem, ele está lá quando é preciso, mas a questão é mais outra. Não é só o orgulho, é a forma de ser das pessoas, a forma como as pessoas se socializam umas com as outras. Ou seja, é já um... Já tem treinado, é algo inconsciente. Aquela não é, nem é só a pronúncia, que até já é uma pronúncia um bocadinho mais educada. Já não é tanto assim, carago, e com Bs, e com palavrões, e o carago. No pé da zona. Assim, vais ali para a pasteleira e aquilo não é assim. Ao ar. A seguir vou meter outra vez colherada. Então é melhor com lasanha, não esquece. É que muito. Não esquece. Ah, não, tá. Pronto. Eu quando emigrei para Lisboa, eu estava habituado àquela maneira de ser dos portuenses, bairrismo, isto e aquilo. Cheguei a Lisboa e nada disso. Não havia nada disso, tanto é que nem havia aquele espírito de São João como há agora. Agora é, porque é aproveitamento turístico, com as bastas e tal. Quando, minha mulher, quando chegou a Lisboa, chegou o dia de Santo António, ah, vamos ver o Santo António, não sei o quê. Ela, que estava habituada ao São João do Porto, eu disse, olha que tu vais te arrepender, não é como tu pensas. Ah, lá estás tu, lá estás tu. Sempre que eu é que não quero fazer as coisas. Conclusão. E vamos nós, para a Mouraria, para a Alfama, para ali, para acolá, e ela, mas onde é que é o São João? O São João é isto. Mas isto, mas não há. Não havia nada, nadinha mesmo. Porquê? Porque as pessoas que já nessa altura, dos anos 50 e 60 e tal, e até talvez já mais cedo um bom bocado, tinha sido invadida com pessoas como eu, imigrantes, os da Beira, alentejanos, algarvios, beirões, isto e aquilo. Ora, cada pessoa chegava a Lisboa e já não trazia, não possuía nenhum de bairrismo em relação a Lisboa. O Porto, também há uns anos desta parte, também começou a dar-se a mesma situação. E nós estamos aqui, por exemplo, eu, o Carlos, não sei se lhe acontece isso, mas eu e o Miguel, as nossas origens são de pessoas fora do Porto. Eu tenho aqui perto de Aveiro, São João da Madeira, o meu avô era galego, o meu pai já era filho, apesar de ter nascido no Porto, a minha mãe também nasceu no Porto, mas os meus avós eram, os paternos eram de Marques de Canaveses. Eu já disse a minha mãe daqui de São João da Madeira e o meu avô, portanto, um de cada lado. Mas ainda conservaram um bocadinho da maneira de ser de Porto. Agora, a invasão foi muito maior, porque todas essas terras ali à volta, onde as pessoas trabalhavam na agricultura, que era uma questão de sobrevivência, começou uma a vir para o Porto, depois veio o primo, depois veio o cunhado, depois veio aquilo, e foi uma invasão de habitantes fora do Porto. Portanto, já se perdeu um bocado do que era a maneira de ser de Porto. E como o Carlos disse muito bem, a própria maneira de se falar já não é a mesma. A generalidade desapareceu um bocado. Desapareceu tudo. Mas a forma de ser, sei lá, ainda é aquela coisa de... Eu que sou gaiense sinto isto. Ir ver um concerto a uma sala de espetáculos em Gaia e ver, ou seja, com mais gaienses do que portuenses, por norma, não é? Só estão mais perto. E ver... Se bem que muitos portugueses vieram viver para Gaia. Eu não digo o contrário. Olha, cá está outra vez. Eu emigrei para Lisboa, depois voltei ao Porto e agora tornei a viver. É certo que é só atravessar a ponte, mas também sou habitante de Gaia. Mas eu não digo o contrário, mas estou a dizer, mas assim a maior parte. Pronto. É assim. Ir ao Porto, é que eu não sei explicar, mas é que as próprias ruas, a forma como todas as coisas foram feitas. Claro que não foram feitas agora já se calhar já são feitas de outra maneira. Mas sei lá, o Porto é... Não sei, é diferente. O movimento da cidade... Sei lá, eu eu, há duas coisas que comparo, na minha opinião, pronto, no meu entendimento, na minha perspectiva, na minha ótica, daquilo que me é possível perceber, é algo muito semelhante. Se bem que, claro, a Avenida da República parece-me ser mais movimentada que a Rotunda da Boa Vista. A Avenida da República? Sim, mas não mais movimentada, certo? Do que quê? No Porto? Não, a Avenida da República de Gaia. Ah. Mais movimentada do que a Avenida, do que a Zona da Boa Vista. Não. Zona da Boa Vista é mais? Claro, é, mas... Então, estava certo no meu entendimento. Então, pronto, porque eu ia dizer é que... Se dissesse isso há uns 15 anos, quando não havia metro, nem... a confusão era outra, mas mesmo assim, na Boa Vista é mais... A confusão não. É maior. Sim, não, mas o que... não é isso. O que eu ia dizer é, até pode ser que na Avenida da República seja maior, por isso não é, ok. Mas aquilo que eu sinto... Na Avenida Boa Vista é a maior rua do Porto. Aquilo que eu sinto na Boa Vista, por exemplo... Boa Vista, salvo erro, sou à volta de 5 km. Aquilo que eu sinto na Boa Vista, por exemplo, não, podia até poder nos mais velhos, mas aquilo que eu sinto na Boa Vista é uma... Respira-se para ali uma mística qualquer. Não sei. Respira-se uma mística que vem dos edifícios, vem das lojinhas, vem do... Vem dos edifícios que são maiores. Assim, Gaia é uma cidade, em termos culturais, mais nova. É, digamos que é uma árvore. Muito mais jovem. É uma árvore que ainda não tem as raízes tão bem dentro da terra. E os ramos principais de Gaia foi a partir da Avenida da República. Assim, claro. Que construíram a. Por causa então, da sim. Porto, construíram. Mas lá o caminho do Porto para cá, porque tem que passar a isso. À avenida de coisas. E então ali à volta começaram a fazer-se. O Burgo. O Burgo. Porque o Porto só se. É que não tem mais. Por exemplo, o Porto chega à circunvalação, que é uma via que vem desde a Foz. É onde tinha a escola de música, onde eu estava. Era a circunvalação. Portanto, nasce ou morre na Foz, uhum. Uma fronteira à volta do Porto. É como se fosse uma muralha à volta da cidade. Quem tem já teve? Pois. A seguir ao Castelo do Queijo e depois dá a volta eu toda. E vem para a circunvalação e vem até ao Freixo. Sim. Ora, a partir daí, e já o Porto pode se expandir. Chegou a certa altura a parte central onde nasceu o Porto começou a ficar velho e depois a população começou a ser muita e até uns que vinham de fora e outros que estavam no Porto foram obrigados a sair para outros lados e eu vim parar a Gaia e depois outros foram para a Senhora da Hora, outros foram para Matosinhos. Mas é como eu não sei a mística e atenção porque eu sou gaiense. Mas a mística que eu sou ainda conserva um bocado, mas já não é o que era. Claro, mas isso hoje em dia, no mundo global, hoje em dia é muito difícil, mesmo, por exemplo, mesmo os britânicos têm muito daquilo que eram. Mas já não são exatamente aquilo que eram. Ninguém pode ser, num mundo tão, tão globalizado. Agora assim, há que ter em conta, digamos, entre a globalização. Até que ponto é que a perda, digamos assim, da raiz é ou não aceitável? Parece-me que no Porto não há uma situação grave. Não, ainda não chegou a isso. Não se chegou ainda. Por exemplo, nós vemos no caso de Lisboa, que é um caso muito diferente, muito mais grave. Aí tens talvez o maior caso de globalização no país. E vemos aqui, e temos aí também outro exemplo. A mescla, não é? Temos aí outro exemplo, que é Évora, que ninguém fala porque não é um polo... comercial, nem é um polo turístico como é o Porto, ou como é um Porto em Lisboa, mas Évora também perdeu mais do que o Porto. Aquelas pessoas que vieram de outras cidades próximas, não houve resistência, não houve. Havia ali toda uma. Eu lembro-me, eu cheguei a Évora há 10 anos atrás, mas eu mais do que ir lá. Conhecia muitas das coisas porque falava, eu chegava a falar 2, 3, 4, 5 horas por dia com as pessoas, sabia das coisas que se faziam lá, sabia como é que eram as casas lá, como é que era a cultura lá, e hoje Évora está a se industrializar um bocadinho mais, e as coisas desapareceram a uma velocidade muito mais assustadora do que, por exemplo, aqui no Porto. Agora, por exemplo, claro que eu também acabo por ver o Porto como um exemplo, porque aqui Gaia é um perigo. Porque Gaia cresceu de uma forma assustadora, sem raízes. Portanto, nós temos aqui a Freguesia de Canidelo. Freguesia de Canidelo, há 20 anos atrás, o que é que isto era? Não. Era a seca do bacalhau. Quem vier aqui assusta-se. Há 20 não, mas há também 40. Voltando ao Porto. Mas mesmo há 20 anos. Tu vês. Olha, não é preciso mais. Eu estou aqui em Gaia há 23 anos. Vai fazer. Já fez 23 anos que eu vim para Gaia. E quem conheceu Gaia, porque eu comecei a trabalhar precisamente, vinha do Porto. Atravessava a ponte com a tanto de cima. Pontapé. Era a pé. E para vir para aqui, para as defesas. E quem viu o que era Gaia e quem vê agora. E eu, quando cheguei para a casa onde eu estou a morar, era uma quinta. Isto é muito a minha mulher. Quando viemos habitar a casa, portanto a quinta já não existia, já estava ocupada pela organização onde eu moro, e a mim, epá, que porreiro que isto é, estamos no meio da... Dos verdes. É só... Parece que estamos na aldeia, e estávamos naquele tempo, estávamos na aldeia. Não durou muito, meia dúzia de anos, se tanto, começaram a construir, porque se tu ias a qualquer lado eram só terrenos pois, de cultura. Jardins e coisas do género. Agora é só prédios ao alto, ali à minha volta. Aqui atrás de nós, como estamos aqui no seu número 3, aqueles prédios não existiam, era só... Aliás, e mesmo e aqui eu foco-me aqui porque tenho algum conhecimento de causa, aqui é um exemplo assustador do crescimento. Agora já não sei como é que isto está, mas há uns tempos o plano diretor municipal estava um desastre. Ou seja, havia prédios muito altos, depois casas muito mais finas, depois... E vazios. O problema é esse, é que nos últimos anos acentuou-se a construção e depois os prédios sim, vazios. Sim, não, mas eu estou a falar em termos paisagísticos. Eu sei, mas se ainda servissem para as casas, para as pessoas morarem lá. Claro, sim, mas pronto. Mas tem, por lógica, um plano diretor municipal é basicamente que as coisas fiquem visualmente aceitáveis ou agradáveis ou não destoantes, vá. E aqui que Canidelo isto foi um crescer à pressa. Não é só neste caso. Portugal, na maior parte das vilas e aldeias e cidades, foi construir de qualquer maneira efetivo, sem olhar a condições, sem olhar a nada. Sim. Um fazia a casa que queria, vinha outro fazia outra casa ao lado. Como disseste muito bem, uns 4 andares, outros 8 andares, outros 6 chão. Quer dizer, uma salgalhada de tal ordem. Mas aqui foi uma coisa um bocadinho assustadora, porque já havia muita experiência. Já devia haver muita experiência. Eu estou a falar anos 90. Ok, mas nos anos 90, por aí fora, ainda de vez em quando. Agora não, porque deu a crise e parou esse volumar de construção. Mas, enquanto estava na força da construção, porque lá estavam os imigrantes a virem do Porto para Gaia e para os outros... O dinheiro que vinha da comunidade europeia. Todos eles fizeram a mesma coisa. Nunca houve câmara nenhuma de uma ponta a outra de país. Mesmo o Porto foi sempre construir às cegas. Não houve quem dissesse assim, não senhor, como fez o Marquês de Pombal quando reconstruiu a Baixa, que isto é assim, com peso e medida, com conta peso e medida. Agora as outras câmaras. Mas o Porto não é como está a Gaia. Mas, não quê? Não está uma situação tão grave como está a Gaia. Porquê? Porque o Porto já não tem para construção, cara. Sim, já há muitos anos. Está mais ocupado. E tanto assim é que nós fomos obrigados a emigrar. Porque a situação do Porto ainda mantém para aí dos anos 40, os anos 30, essa coisa toda, estás a perceber? E a coisa ainda seguiu um pouco mais ou menos, não quero com isto dizer que está tudo ok, tudo direitinho. Claro. Mas já não há ocasião para apanhar esta fase de construir de qualquer maneira. Claro que estas câmaras novas, Gaia, Aveiro, Vila da Feira, isto, conservam o seu centro, mas depois à volta, eu agora vou a Aveiro, vou a Ovaro. Vila da Feira também é outro exemplo. Que são todos. Santa Maria da Feira, faz favor. Tanto dá. Foi em Ovar. A terra do Feirense. Eu conheci a velha Ovar. Eu cheguei lá, fiquei perdido. Perdi-me. É que eu já não sabia andar. Depois é com as vias novas, é com as autoestradas, com isto e com aquilo. E é preciso ir lá. Vai daqui até Costuma, até zona de Sandinho. Esse é outro exemplo, que eu há uns tempos até achava que Sandinho era um exemplo, e não quer dizer que não fosse, mas agora... Aquilo também, ele também já não tinha mais para onde crescer, foram crescendo para ali. Modernices. Voltando ao Porto. Mas há de esperar no Porto. Ah, nós estamos aqui para falar do Porto, vocês. Mas estão hoje, salvar. Hoje estou assim. Eu na televisão e na rádio ouço muito esta coisa. O António Macedo, eu comecei a perceber o Macedo, mas ele, como é assim, para a Freptex, gosto. E na televisão também tem os canais, depois. Ah! Tem, já estamos a falar do Facebook. Gosto. Eu assim, cara, estás a falar, mas. É o livro das funções. Porquê que é isto, gosto? És capaz de me explicar que é isto? Era a internet, na página do Facebook, neste caso, ele, como já deve estar na conta da rádio, o que é? Está aqui uma coisa a dizer, F gosto, que é carregar no gosto, a dizer, eu estive a ver isto e eu gosto desta coisa no Facebook, no livro das trombas. Voltando à Boa Vista, estava há bocado o Carlos, o senhor Almeida estava a falar de Boa Vista. Ainda não fez um ano. Aqui o senhor Silvio e o senhor Pereira foram até à Casa da Música em Abril e viram concerto. Viram um concerto de música clássica com um maestro finlandês. Não, acho que era finlandês. E isto foi a primeira e única vez que estive lá dentro. Acho que a sua também foi. A primeira e única vez que estive lá dentro e vimos o que é o Porto moderno, mas bem construído. O espaço em si, a sala onde nós estávamos, aquilo era uma coisa grande. Claro, com o seu toque modernismo, mas uma sala antiga. E ao mesmo tempo, sei lá, 2 horas depois, não me lembro bem, não me lembro ao certo quanto durou aquilo, mas 2 horas depois atravessámos a rua e estávamos na churrasqueira da Boa Vista, se bem se lembram, ali na rotunda, e ao atravessar a rua vimos o contraste do Porto moderno e o Porto típico e antigo, imagino há quanto tempo é que aqueles casos estão ali. E ele perfeitamente nós descemos e a maneira como fomos recebidos e tal, e também reparou os estrangeiros que estavam lá, falávamos estrangeiros logo desde o início. Foi um momento curioso em que, em poucos minutos, ao atravessar a rua, vimos o Porto moderno e o Porto tradicional. Vimos o Porto de pessoas... Deve ter reparado, as pessoas à nossa volta parecia... Dava a impressão de ser gente de alta society, a maioria, pelo menos de alguma cultura na cabeça. O Porto também é isso. O Porto alta é uma cidade... society? Ah, pois. High fidelity. O Porto também é uma cidade de cultura. É, isso sempre foi. É uma cidade de trabalho e de cultura. Eu lembro-me do José Hermano Saraiva, não era ele o único, mas em termos televisivos era ele um dos que dizia mais isso, provavelmente, que o Porto era das referências europeias em termos de trabalho. Estou a mostrar aqui cultura e trabalho, porque trabalho mesmo, trabalho, do trabalho dia-a-dia das pessoas, serem gente trabalhadora, era uma das referências na Europa nesse aspecto. Aliás, e de cultura também. Tu vais ao Porto, eu não sei se ainda é assim, mas acho que sempre no Porto era a Rua dos Caldeireiros, era a Rua dos Madeireiros, era. Ou seja. Tudo muito nesse aspecto, muito bem arquitetado. Os caldeireiros, tudo muito bem arquitetado. Tem várias ruas. Porque lá está. Voltamos outra vez ao princípio. Nessa questão de trabalho. Onde nasceu o Porto. Claro. Que ali é que era o verdadeiro Porto. Depois é que veio o Almada e começou a abrir ruas para ali, ruas para acolá, e começou a endireitar um bocadinho coisa, porque lá diz o Cleto do Porto Canal. Nas suas caminhos da história. O Porto, claro que isto vai há séculos, só ia até à Sé. Da Sé para cima. Do Rio até à Sé, aeroporto. Aeroporto. Sim, não esquecer os ouvintes que não esquecer do pormenor de Porto, de onde é que vem o nome. Porto era pois, mesmo ser o Porto. O Porto dos Vagos do Rio. Estação Portuária. Porto de Escalé. Exatamente. Que é, que deu, segundo dizem, deu, acabou por dar o nome a Portugal, porque era um porto e, portanto, o rio. Aliás, todas as grandes cidades do mundo, a maior parte delas, é nos rios ou perto das fontes dos rios. Nós vamos a Roterdão, é uma foz do rio. Vamos a Hamburgo. Sim, e as capitais da Europa quase todas têm um rio. Lisboa é o rio. Onde tem um rio muito importante. O Tamiz em Londres. Mas esse já é engraçado, esse já fica lá para dentro. Mas é navegável até ali. Mas a maior parte. E o Porto nasceu precisamente, vinham aqueles barcos. E os que iam para as Flandres, ou seja, para as modernas Holandas e Bélgicas e para aí, para esses lados todos, vinham eles para cá, e então o Porto era um monte de gente, mas estava circundado, estava circunscrito àquela zona. Pois claro, começou as coisas a desenvolver, o seu comércio e essa coisa toda, e então o Porto começou-se a alargar a pouco e pouco. Muito importante também para as coisas circunfluírem, será que isso está certo? Mas para as coisas virem parar ao Porto, e já que falou na saia, eu andei mais uns metros à frente, foi a Estação de São Bento, que foi das primeiras cá a cada zona de comboios, assim, central. E foi a partir daí que também começou a chegar, não foram só pessoas, claro, mercadoria, e a linha da Régua depois ficou famosa, não só de barco, no início era só de barco, mas depois também começou a chegar muito pessoal e muita mercadoria até ao Porto a partir de comboio. Voltando à cultura, voltando à pergunta inicial, o que é que o Porto tem para oferecer, nós, por exemplo, em termos musicais, sabemos que alguns dos grandes músicos e compositores nasceram e são daqui do Porto. E em termos históricos, temos aqui uma lista de monumentos à frente que, para quem não conhece, passo a referir alguns mais conhecidos do que outros. A Igreja e a Torre dos Clérigos, o Palácio da Bonsa, o Joaquim Pereira, quando tiver episódios históricos para contar da sua vida lá, conta. A Igreja de São Francisco. Esta é que é das tais. São Francisco. Que eu não aproveitei o tempo em que podia entrar na igreja, mas lá está. Como era do Porto e era corriqueiro, eu passava por ali, se a senhora, a fachada e tudo muito bem, reparei nisso. Mas ir ao interior já não ia. E outra prova evidente, por acaso não está aqui, que é o Museu Nacional de Jorge dos Reis. Não, mais à frente. O Museu Nacional de Jorge dos Reis. Eu, que até estava ligado à minha cultura de pintura, eu morava ali a dois passos, em 3-5 minutos, eu da minha casa ao museu. E foi preciso uma visita de estudo da escola onde eu andava, para conhecer, que veio com o professor e veio connosco para ver as diversas obras que lá estavam expostas. E foi a primeira vez, porque se não fosse. Depois de estar em Lisboa, às vezes vim ao Porto, quando vim ao Porto, já fui duas ou três vezes lá dentro. Mas enquanto lá. Eu morava lá, olha, preparar isso. Mas foi ontem, na Biblioteca Almeida Garrete. Junto ao Palácio. Eu estive quase a atropelar, mas o tempo estava a ser esquisito. E ontem também no. Houve lá também o lançamento. Ah, era o Mário Zambujal. Não sabia. Então, não sabia. Do Palácio de Cristal lembro-me, mas é dos concertos que eles lá davam. Sim. Mas noites do Palácio. Mas isso era. Já foi recente. Igreja Santa Clara, a ponte. Recente, há 20 anos. Ah, sim. Eu estou a falar da meia dúzia. Sabes onde é que fica a Igreja Santa Clara? É no Porto. Obrigado, é tudo no Porto. Não é tudo, há aqui coisas de Vila de Conde e na Pendurada e tal, mas é mais abaixo. Não, ali está. A Igreja Santa Clara era do antigo convento do mesmo nome, do Dom João I, e fica onde? Fica na Rua Saraiva de Carvalho. Aliás, não fica na Rua Saraiva de Carvalho, fica no largo. que é atravessado pela... quem saía da ponte, ou quem sai da ponte a pé, e depois vira para a batalha. Sim. Vai por ali acima, depois no faz ali um recanto. Do lado era o aljube da polícia, onde as pessoas estavam lá presas, sem delitos leves. E encostadinha, era para a fachada. Encostadinha? Encostadinha, aqui assim ao lado. Tenho uma entrada, estás a ver aqui o arco? Eu também estou a ver. Eu estou a dizer para ti, que és o único. Está aqui o arco? Está aqui o arco. Isto fica, aqui é o largo, o tal erguinho da coisa, que aqui fica. Ah, tem lá a indicação à beira do Hotel São João, tem da Igreja de Santa Clara. Sim, sim. E a igreja fica metida lá dentro. Também fui lá com a coisa, ou do patronato, ou da escola, também fui lá e entrei por coisas. Estás a ver, entrar em igrejas. Já com os meus 14, 15 anos, já não era para mim. A designação do próximo monumento é curiosa porque foi feita no tempo da monarquia, a ponte de Dom Luís I, pouco depois da Dona Maria, mas, aliás, foi também o Eiffel o responsável, o idealista disto. Mas, quando surgiu a República, os republicanos não gostavam do Dom e qualquer referência à monarquia e ficava ponto Luís I. Mas ainda hoje, quando se fala nesta ponte, é ponto de Dom Luís I. Não vais mais longe. Que a ponte, eu não vou lá nenhum. Que a ponte de Lisboa chamava-se Ponte Oliveira Salazar. Mas claro, mas vieram os democratas. Não. E puseram-lhe o nome de... Ponto 25 de Abril. 25. O que é que o 25 de Abril tem a ver com o ponto? Então, mas acha que depois mandaram o Rogério de Salazar abaixo e iam deixar uma coisa para o nome dele? Não, é assim. Aceito que mudassem o nome. E acho 25 de Abril um nome interessante. Simbólico. Interessante para quê? Da miséria? Não. O 25 de Abril foi a nossa miséria. A partir daí foi o... O democracia. O diabo a democracia acabou. Indiretamente. Mas diretamente não foi isso. Porque o 25 de Abril... trouxe-nos uma coisa para a qual nós quisemos, que foi a liberdade. Que liberdade? Depois o que se fez com ela é outra história. Mas isso só se vê assim. Agora, mas especificamente o 25 de Abril foi uma época, foi uma data de libertação. Não foi uma data de miséria. Nesse dia. Começaram assim, logo os oportunistas a atacar os postos todos de ganharem dinheiro. É assim, vamos ver, se nos Estados Unidos chamassem uma ponte 29 de outubro de 1929, aí eu dizia que estavam a associar o nome a uma tragédia. Agora aqui não posso dizer porque não foi. Mas não foi. Não. Para mim, milhares de pessoas. Olha, a Capela das Almas. Muito. A Capela das Almas. Sabes onde é? Capela Santa Catarina, que é em Santo Afonso, lá em cima, mesmo junto à Rua Santa Catarina. É mesmo na Rua de Santa Catarina, esquina da Rua Fernandes Tomás. Tem vários azulejos, coisas pé, históricas e bonitas. Ao pé do Bolhão. Sabes onde é o Bolhão? Sim, sim. Isto é quase em frente. A Capela das Almas é mais um sítio para ser visitado em termos históricos, estéticos, se vocês quiserem. Lá a famosa... está outra igreja que eu conheço só pelos azulejos, mas lá dentro também não. A famosa Muralha Fernandina, que antes fazia a separação. Noutros tempos, há uns séculos. O Forte São João Batista, sabes mais lá para baixo. Onde é? Forte São João Batista, é que é lá embaixo junto ao... É na Pós. Sim, antes. Pós, como é que chama aquela rua? Na Pós do Douro. Sim, mas antes de chegar ao Castelo do quê? Antes no, da... No Passeio Alegre. Sim, antes da rua da Dom Luz, na Praia de Dom Luz. Da Dom Luz, exatamente. Depois, a Muralha Fernandina, que era o que eu estava a referir. Temos também a Catedral do Porto, que não é o Estádio do Dragão. Aí é que eu me matava. Porque se fosse a Catedral do Porto, um dia destes, que foi construída também no estilo românico, já no século XII. É 1100 e tal. 1100 e tal. E a Igreja de São Francisco, já falamos. A Catedral, no fundo, é a Catedral do Porto. Nos monumentos e locais que conhece e que passou, qual é que se acaba, Joaquim Pereira? Qual é que? Destacaria. Era bem. Se é que escolhe um. Pois em coisas mais modernas, na Casa da Figueira, por exemplo. Era esse todo que se sacava. Não, isso já, estamos já é fora do Porto. Isso. Não, mas agora, abaixo outro. Olha ali. Olha mas esta aqui. O decente. Este mosteiro, o mosteiro de Lessa de Balim, tenho gravado na minha memória pelo seguinte. Foi lá muito feliz. Quando foi da ocupação da Índia, pelos donos daquilo, porque nós não estávamos ali a fazer nada, lá na Índia, então uma manifestação, já naquele tempo de Salazar se fazia manifestações, mas a favor do país. Claro. E então, eu nessa altura frequentava um centro extra-escolar. Nós tínhamos uma cidade portuguesa na escola, mas ali era o centro, que éramos todos trabalhadores, e eu agregava o trabalhador ao estudante. E então nós íamos para ali passar a noite, depois de jantar íamos até lá estar um bocado e aprendíamos ali as coisas muito importantes, enfermagem, isto e aquilo, aprendíamos muita coisa. E então quando foi isso da Índia, resolveram fazer uma manifestação e foi precisamente no mosteiro de Lessa de Balim. Nós, em vez de fazermos acampamento, dormíamos nas escadas, aqui e acolá, para depois fazer. Foi uma noite bem passada. Um dia, foi de sábado para mim, foi o sábado, e almoço feito lá pelos graduados, foi uma tarde e uma noite bem passada. Bem passado seria também um dia na Fundação Serraus, estou eu a destacar, já estive lá mais do que uma vez. Já os próprios jardins, os próprios edifícios e os eventos têm lá, acho que um muito interessante. Mais para cá, um largo do Campo Pequeno, obviamente, que foi o local da infância de Joaquim Pereira, que é o ponto alto da cidade. Fica no alto. Atual. É o ponto alto, por isso é que está mais. Desce do palácio. Um largo da Maternidade. Na Rotunda da Boa Vista temos um leão sobre uma águia, que é uma boa referência ao Sporting ao Benfica, em terras portuenses. E o que é que significa aquilo? É um leão sobre a águia a bater. Qual é? Qual é o significado? José Armando Saraiva. As guerras peninsulares. O monumento das guerras napoleónicas dos ingleses com os franceses. Há pouco falei na Estação de São Bento. Mesmo ali quase do outro lado da rua temos a Igreja dos Congregados. Também é outro local. Ainda há pouco tempo a RTP transmitiu uma missa em direto lá, em dezembro. Essa já entrei muitas vezes, e inclusive nos meus tempos ainda fazia parte da comunidade católica, portanto devia ter meus 13, 14 anos. Fomos cantar um coro. A Janeiro. A Missa do Galo. Fomos cantar a Missa do Galo. Você na noite de Natal já chegou a ir à missa. Nesse tempo tinha entrado no negativismo. E nesta viagem por locais e monumentos, termino no ponto extremo de maior importância da cidade, obviamente, que é a Igreja do Carmo. E foi onde não nasci na igreja. Nasci ao lado e fiz a escola também. Está aqui um texto à nossa frente, que temos aqui um corretor ao nosso lado para ver se está certo ou se estou errado. A Igreja do Carmo fica no cruzamento entre a Praça Carlos Alberto e a Rua do Carmo. Está certo? Na freguesia de Vitória, no Porto. Está por certo? Por isso é que eu sou natural da freguesia. Eu de freguesias é o horror delas. Aqui é que foi a minha origem. A freguesia da Vitória, sou natural daqui. Você devia estar na Grã-Bretanha. É um vitoriano. Sou vitoriano. Na Rainha Vitória. A igreja pertence à Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Salve a Ordem Terceira do Carmo, onde a se encontra a instrução, o amigo pobre. Era o nosso hino da escola. Com direito à música e tudo, a Ordem Terceira do Carmo. Foi construída no estilo rococó, por isso é que você já cresceu assim meio xoxó. Granito. A sua mulher bem diz que você é meio xoxó. Do estilo rococó em granito, segundo o projeto de José Figueiredo Seixas. A fachada principal é profusamente decorada, isso é verdade. Há pessoas que ficam, as que não conhecem, claro, e mesmo algumas conhecem. Passam lá a seguir a Carlos Alberto e ficam ali a olhar para os azulejos e para o outro lado. porque aquilo são duas igrejas, mas já vamos lá. Já vamos lá. Primeiro, a fachada principal é profusamente decorada, tanto com elementos vegetais como com janelas e nicho, e está coroada por uma cruz e pelas estátuas dos evangelistas. Claro, tudo referências católicas. A fachada lateral, e eram esses azulejos que eu estava a falar, está coberta de azulejos de tons azulado. Aqui não fala a quantidade de desenhos e coisas históricas que estão lá. Azulejos. Exatamente. No interior da igreja existem vários retábulos rococós de talha dourada, realizados por Francisco Pereira Campanhã no século XVIII. Daí o nome Campanhã. Não, tem nada. É uma das igrejas mais importantes da cidade e fica situada perto da Torre dos Clérigos e do Jardim da Cordoaria. Porquê que é a Cordoaria? Porque havia outro lá local. Outro local de profissionais jardim, das cordas. Das cordas. E tem o Museu da Fotografia, que tem coisas muito interessantes lá. E o Jardim? O Jardim da Cordoaria. O Jardim é espetacular. E sobretudo quando não é em noite de queima das fitas. Onde é agora a tal coisa que falaste da fotografia? O museu. Era a antiga cadeia. Era a cadeia. É a antiga cadeia. Também era a cadeia. Nunca estive preso. O homem não conhece aquilo lá. Mas o marido da minha ama era lá. Não sei se eu era miúdo de dor, não me apercebia dessa situação. Sei que lá íamos levar-lhe o almoço. Era o tempo frequente ele também. Não, andava era, nos gamanços. Ou era carcereiro, não sei se era, ou estava lá à porta. Sei que ele trabalhava lá. Também vão lá. Olha, cá falamos do Museu Sorgeiros, onde eu vou na próxima semana e no próximo mês vão lá ao Museu de Fotografia. Ao lado da Igreja do Carmo, temos outra igreja, não é verdade, Joaquim Pereira? Sim, sim, cara. E essa também não conhece, por exemplo? Essa parece-me que não. Não, espera aí, esta do Carmo. Lá do Carmo. Partei-me de lá ir, mas estava a estar na escola, porque muitas vezes lá íamos nós à missa ou isto e aquilo. Agora, nos Carmelitas, que é o nome da igreja, a igreja que está colada lá do Carmo. Porque há os Carmos e os Carmelitas, porque isto tem tudo a ver com o Monte Carmelo, lá de Jerusalém, ou lá de. Naquele tempo não eram israelitas, lá da Judeia. E essa igreja, não posso dizer nada porque também conheço por fora, é mais, muito mais simples que a do Carmo, da Ordem do Carmo. Tem uma extensão de parede, todas cobertas também por azulejos. Agora não me lembro qual é o tema daquilo, mas é Santos daqui, Santos de Cruz, mas também outra coisa digna de ser vista. A seguir, tem o sítio mais importante da cidade, que é o Hospital de Santo António, onde eu nasci, portanto o resto não interessa. O caso foi na parte de onde o tempo da antena final, que ele andou muito caladinho. Mas espera aí, antes de falar. Ainda não, ainda não. O Hospital de Santo António. Santo António. Eu tenho mais recordações. Naturalmente. Porque claro, foi lá que eu nasci, como é. Não, não é isso. Um hospital, por norma, não é para ter boas recordações. Não, mas eu tenho, por exemplo, eu tenho boas recordações, salvo o motivo que vai anunciar. Que lá fui parar, mas no de Santo António tinha os meus 14, 15 anos, por especial favor, fui lá ser operado ao nariz. Ah, já aqui contou. E aí tive o azar do planinho que me escavacou o interior, que foi mesmo a martelada. E assim dizia, trinc, trinc, trinc. Quase a furar-me o céu da boca. Eu já contei esta história muitas vezes. Que me penso eu que seja esse oco que estará por dentro do crânio que me dá origem à voz que eu tenho. Penso eu, não sei se será se não, mas penso eu. A voz é muito atraente radiofonicamente, portanto o escavacador fez um bom trabalho. Carlos Bonaparte. Eu destaco três sítios. Um deles pela sua arquitetura, vamos chamar assim, que é preciso do Hospital Santo António. A parte antiga. Agora tinha uma parte nova, muito mais enfadonha, mas a parte. Ia ir ao fundo, cada ano a baia baixa, não sei quantos centímetros. Sim. Aquilo está a ser interessado. Olha, só que é coisa mínima, essa, num ano são 4 centímetros. Sim, mas centímetros, já é assim. É, não interessa, mas é num ano. Pronto. Mas então aquilo basicamente, pronto, a parte antiga, que na altura onde eu era, onde eu, quando eu estava lá, era a única. Era a única, não é? E então aquilo basicamente, quer dizer, a gente sabia que estava no hospital, a gente sabia, mas andar ali por aqueles corredores, aqueles espaços abertos que de vez em quando se passava, era de certa parte um conforto, quer dizer, não era uma coisa enfadonha, pesada, carregada. E ainda era uma construção à moda antiga, em pedra, granito, aquelas arcarias, aquelas galerias. E mais bem trabalhado. Sim, sim. E respirava-se lá, a gente dava, não é? Eu cheguei a estar lá, enfim, mesmo quando a gente ia para os consultórios, quer dizer, a única coisa que era chata era ali aquela sala de espera, uma das, não é? Na altura havia lá umas senhoras que distribuíam chá ou café com leite e umas bolachinhas, pronto. Mas era uma coisa totalmente diferente, não era todos amontoados, era uma coisa diferente. Ah, segundo sítio. Pronto, segundo sítio que eu destaco é precisamente o Jardim da Coroaria, por isso é que eu falei nele. Que acho que é... Que é muito longe, não é? Atravessar a rua. A diversidade... As meias. A expansão ali do jardim. Dá para respirar, dá para sentir o Porto ali. Um senhor que vai ali, para o Jardim da Coroaria, passa ali um bocado, durante o dia, portanto, é perigoso. Sente, numa noite de queima, sente-se outra coisa no ar. Acabei de dizer, durante o dia. Brincadeira. E claro, fugindo das praxes e etc. Mas quando sim, é assim, também é um sítio muito utilizado para praxe. Digamos que, pronto, quando, por exemplo, num dia de semana normal, da parte da manhã, assim, sei lá, que não deixas chover, claro. E à tarde também deixas passar. E à tarde também, sim. Mas pronto, assim, entre a manhã e a tarde, entre as 11 e as 4, entre as 11 e as 5. Respira-se um bocado do Porto. Respira-se ali um bom pedaço do Porto. Claro que em qualquer sítio do Porto de Gaia, a partir das 8 horas, não, mas ali a partir das 5 já começa a ser desconsolável demais para se poder sentir realmente, porque não é só respirar o ar do Porto, e se o ar do Porto a gente respira em qualquer lugar que seja no Porto, quanto mais não seja pelas fronteiras, porque o ar não pertence a nenhuma cidade, mas sentir as vibrações do Porto é porque é a altura calma, vamos ver, às 11 entra. Pronto, aquela altura em que as pessoas... Pois, eu ia dizer, 5, 6 já começas a sentir os cheiros dos autocarros. Pois, era isso que... Vamos gastar... Mas, por se bem que passam ali o dia todo, mas... Com maior frequência, sim, logo no início da manhã... Pronto, basta ter ali os autocarros, não sei o que... Mas por isso é que eu estou a dizer... já começa depois ali a ser desconsolável a partir das 5 da tarde. Final da manhã, início de tarde, é um bom... Sim, é um bom... Por isso é que eu falei durante a semana, porque é calmo, pronto, mais calmo, vá. O que eu vi também ali muita gente ali ao fim de semana. Pronto. O terceiro, mas não menos importante, ou seja, estão os três por cada, pela mesma ordem, pela mesma importância, Palácio de Cristal, que acho que é... Ai, mas é o antigo Palácio. O antigo Palácio de Cristal. Não é o pavilhão da moto. Não. O Carlos não chegou a conhecer o Palácio de Cristal. Não sabia, eu também não conheci, mas sei que havia lá nenhum Palácio de Cristal. Eu cheguei-te a mostrar... Foi São Paulo, a versão portuguesa. Cheguei-te a mostrar... Sim, havia. Mas o que eu estou a falar é... A zona envolvente. A zona envolve, ou seja, dentro da propriedade, mas cá fora, os jardins. Porque... Da luta que é algo recente. Ainda e depois havia uma coisa, que era... eu guardo ali muito boas recordações quando íamos ver os concertos lá no Palácio de Cristal. Já havia, era naquele ponto que se descia as escadas. Exatamente. Que depois tinha até uma coisa que eu gostava, que me ficava na memória, porque era o que eu conseguia ver, que era o... Não sei se aqueles eram os arcos, o que era, mas com a luz em cima... De ponto em ponto, de X em X, tinham umas luzes dessas. Eu acho que nunca tive lá à noite, estava aqui. Eu à noite também não. Então aquilo tinha, ou seja, descia-se lá a escadinha e depois tinha lá, mas vários concertos. Depois tinha, em algumas circunstâncias punham umas mesinhas, depende do setor, de onde eram os concertos, punham lá umas mesinhas e não sei o quê. Coisinhas muito tradicionais, mas que davam um conforto muito melhor. É? Mas eu ali cheguei, por exemplo, eu ainda cheguei a assistir a um concerto em 92 do Dino Meira. Graças a Deus, eu estava em Lisboa. Em 92, em Lisboa? Não, em 85. Eu cheguei a ver vários espetáculos ali. O que mais me ficou marcado foi do Dino Meira, porque era o meu ídolo. Mas... Ora, fechaste muito bem. E tem uma biblioteca. Peraí, mas eu aqui vou voltar. Precisamente, nesse recinto, era terra batida. Era. era o nosso campo de futebol. Os meninos que vinham ali do campo pequeno e arredores. Nós descíamos a rua, entrávamos lá para dentro e íamos para ali jogar a bola. Mas, por exemplo, a Avenida das Estílias, aquela parte virada para o rio, com aquela paisagem. Sabe que ali ao lado é agora uma faculdade, o ICBAS, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. É, a Patrícia foi lá fazer a inscrição para fazer um apêndice ou coisa para as autópsias. Fazer um apêndice. Há pessoas que o tiram, há outros que fazem aquilo. No curso que ela está a tirar. E então não sou logo como é que ela soube, e pouco falo dessas coisas. Eu sei que já fui lá por causa dela ir tratar dos papéis, à Rua Nova do Palácio, que ela tem onde, que vai por ali abaixo, e depois vai ao Hospital de Santo António, à coisa da morgue, ao Hospital de Santo António, ter aulas, e por causa das anatomias. Permite-me só destacar mais dois pontos muito rapidamente. E eu depois, desculpem, fala tu, que eu depois tenho mais dois pontos para acrescentar a essa zona. E se calhar é só um, depende. O Parque Biológico é no Porto? É também. É 20. Então não vou focar. Podia focar, mas então não vou focar. Vou focar então só num ponto, que aqui não foi falado, que agora não sei como é que está, mas na altura em que eu por lá andei, achei aquilo extraordinário, que era o Parque da Cidade. Eu também cheguei lá a ir algumas tardes. Aquilo também é agradável. Pelas atividades, porque aquilo, o Parque da Cidade, aquilo que eu mais gostava, porque aquilo, acho que tinha da Mestre, também tinha lá um lago. Tem. Até parece mais que eu. Mas acho que havia um que dava para. Depende das alturas, acho que o pessoal dava para ir lá a banhos. Não, isso não. Isso não lembro. Isso não. Por já menos, faz quase fronteira com Matosinhos, porque é na circunvalação que tem a entrada norte. Ou lá se fez alguma coisa, porque eu lembro-me, ou foi alguma exceção à regra, com certeza. Ou foi alguma exceção à regra, com certeza, porque eu lembro-me que isto foi numa altura de verão, de calor. Não digo ali, não sei se terá improvisado alguma coisa, que acho também estranho, não sei. Mas sei que eu estou mesmo a crer que... Eu sinceramente, das vezes que eu fui para ali, não me lembro de ninguém ir tomar banho. Posso estar enganado. Eu nunca vi. É assim, eu não afirmo, mas tenho a sensação. Mas assim, que ele tinha lá aquelas mesinhas e... Ah, isso sim. Pronto, lá sei que tinha. Porque eu lembro-me que sempre andava a tirar fotografias aos padres e não sei o quê. Mas... as mesas, aquelas mesinhas, toda aquela diversidade, não só de animais, mas também de enfim, todo aquele recinto lá dentro. Mas era assim, ali estamos à vontade, mas nunca estamos todos sozinhos, ou seja, ali não se, as pessoas não se perdem assim, não é? Aquilo é um recanto natural no meio de uma cidade. E atenção, porque não é assim tão ilógico perder-se ali dentro. E em parte, ali, penso eu de que era parte de uma seca de bacalhau. Isso a seca é mais lá para baixo, não sei. E voltando ali, à zona do palácio, que estava... À cerca do palácio. Ia dizer duas mais coisas. Propriamente... à cordoaria. Ora, nós temos a antiga cadeia, que é o Museu da Fotografia agora. E de pronto, construíram lá o Palácio da Justiça. Sim. Exatamente. Não é bem de pronto, é mais na diagonal. Sim, pois é, quase. Antes de ser o Palácio da Justiça, era o Mercado do Peixe. Ali era o Mercado de Peixe. E na Praça de Lisboa, que fica encostada à Torre dos Clérigos, aquela zona ali onde é a paragem dos autocarros e aquilo tudo, era um mercado raso, tudo cheio de barracas e daquela coisa toda. Portanto, depois deitaram aquilo abaixo, desapareceu o mercado, construíram um mercado de bom sucesso e construir lá uma coisa que agora já nem sei que é. A única coisa que eu sei que existe, há um cafezinho ou outro acima na parte de cima, e é o parque por baixo, o parque subterrâneo. Também foi uma grande transformação que houve ali na zona, na cruzaria. E parece-me que é tudo por hoje. Eu, só agora temos mais urbanísticos, vamos chamar assim. Há aí uns centros comerciais de pequenas dimensões. O Parque Itália. No Porto. Eu comecei lá há pouco tempo. O Parque Itália, oi. Está-me a faltar. Acho também que é um o Parque Crescente. O Brasília. Como é que era? O Brasília também. O Shopping Brasília. Não era Parque Nascente? Ou é Parque Nascente? Isso não é no Porto. Não, mas estava-me aqui a faltar o Sol Nascente. É na Beleza da Boa Vista. Deve ser. Como é que era uma coisa que se show. Ai, tem um nome brasileiro. O brasileiro era a Brasília. Sim. E aquilo aí, como é que se chama? Que é o Dallas. O Dallas. Isso é brasileiro? Não, é porque. Americano. Do norte-americano. Texas. Até veio um gajo a cowboy e tal. Ainda me lembro. Mas não é isso, não é isso que o cara está. Parque Nascente. Não, isso não é cá. Isso é Rio Tinto. Bom. Mas é muito engraçado, porque eu tinha. Mas havia um bocadinho assim de género. Há um nome qualquer. Um shopping assim de género. Mas é engraçado, desses de pequenas dimensões. Muitos deles ou estão vazios ou quase, mas hoje sim, em dia. Sim. Mas eles estão vazios ou quase, é certo, mas noutros tempos. Mesmo hoje tu vais lá e aquilo lá respira-se, também respira sim, muito. Não era o Stop. Centro comercial Stop. Sabes onde era? Sim, já passei por lá mais que uma vez. Quem vai de São Lázaro? Para Sabento, de rua. Sim. Essa rua. Agora, para falar, só que estamos a falar em shopping. Agora, aquela que era antigo, que era antigo Fojo, não é? Agora querem construir um centro comercial. É. É mais um. Já há poucos aqui à nossa volta. É porque querem imitar o Brasília. Bom, o Palácio Cristal, que estavam a referir muito bem. Esse sim é que é o sítio mais importante do Porto. É, sim senhor. É verdade. Eu fui muito feliz naquele. Eu fui muito feliz também. E largos a muitos. Ah, não há muitos beijoqueiros e o caralho. Muita gente apaixonada. Já lá passei muitas horas felizes. Vamos estar com o Rui Bonoso ou o quê? Ou há outra sugestão? Olha, por acaso. Por sentido. Pois. Ah! Por acaso eu vim. Estava a atravessar o rio e juntar-se a Serra do Pilar, olhar para o casario e deixar com o Joaquim a falar. Bom, senhor Pereira, faça favor, tem que se rir com aquilo que eu disse agora. Foi a dizer bem do Porto. O Porto foi uma grande cidade e é a cidade mais importante. Há bocado, quando estava a falar de Porto Trabalhador e de Cultura, muitos dos artistas, cancionistas e não sei o que mais, tiveram de emigrar. Ai, para aí então nem é bom falar. Mas muitos foram obrigados a emigrar naquele tempo, porque o Porto, para o governo não era nada. Era tudo para Lisboa. Arredores. Tu querias construir um grande edifício? Não. Tens de construir em Lisboa, no Porto não pode ser. Grandes guerras. Já agora, antes de fazer o Porto Sentido, eu hoje fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que foi ligar o rádio. E adormeci a ouvir rádio. E de manhã acordei com uma música de um grupo portuense. Que era uma coisa que aqui se diz muito para o povo, que acaba acima, não é? Que é levar no focinho, não é? Está quietinho, assim, olha agora no focinho. Isto eram os trabalhadores de comércio. E o. O fundador disse, é o fundador deles, antes tinha um e grupo. E aquele grupo também é famoso. Os táxis. Os táxis. Sim, os táxis também. Os Afonsinhos do Condado, não? Não, esse não. O. O GNR. Também é música. No baile da Dorothy. Ah, o conjunto António Mafra. E esses eram quase todos empregados ali no Largo dos Loios e coisas empregados de. Vocês a ver como é que está a zona dos Loios? Olha, outras zonas não falamos. Há de ver como é que aquilo está. Bom, vamos embora. Eu volto no dia 23. Aqui os outros dois não sei. Eu também volto no dia 23. Muito boa tarde, mais uma vez. Que aproveitem o sol, que ele não deve demorar muito a ir-se embora. Conseguimos. Amanhã não sabemos o que é que há. Então, caros ouvintes, para mim, boa tarde mais uma vez. Até ao dia 23. E o Porto Sentido fechará esta emissão 65. Foi o Carlos que disse. Quem vem e atravessa o rio, à Serra do